Não sei qual o problema que quer te fazer parar. Você está sofrendo e disse: não vou mais lutar. As lágrimas rolando eu posso ver, mas Jesus Cristo vai te socorrer. A sua esperança não pode morrer. Jesus te conhece bem e sonda o teu coração. Nas horas mais difíceis, Ele te estende as mãos. Não pense que você está sozinho, mesmo se pisares nos espinhos. Jesus é contigo e não vai te deixar. Você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar. Porque você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, que sua vida vai mudar e os teus problemas vão ter fim. Você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar. Porque você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim. Se alegrar com tanto sofrimento, se todos os teus recursos você já usou. Desiludido você chama alguém, mas a solução não vem, e abatido você chora. Você não precisa disfarçar, pois eu vejo em teu olhar. Porque você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os seus problemas vão ter fim. Você não precisa disfarçar, pois eu vejo em teu olhar. Porque você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim. Thank you.